pelo WhatsApp 89 22 22 0334. Vinha ser EAD, vinha ser digital. Sabe onde encontrar os carros mais vendidos do Brasil? Claro que é aqui, na Novo Rio Chevrolet. Tá na hora de você realizar seu sonho do Chevrolet zero quilômetro. Passe na Novo Rio Chevrolet, converse com os nossos consultores e veja as melhores condições que cabem no seu bolso. Passa lá e conheça o Onix, tudo que você merece em um carro. Nova Spin, evolução em todos os aspectos. Montana, o SUV que você precisa na picape que você sonhava. Tracker, o SUV que não para de evoluir. E a S10, uma picape perfeita pra você. Tá esperando o quê? Vem pra Novo Rio Chevrolet. Aqui você tem mais. Tá precisando de madeiras? A Madeireira Silva continua com seus preços de bota fora. Vem aproveitar. Linha só 21,70. Ripas por apenas 21,60. Caibro só 4,20. Barrote por apenas 7,50. Porta de calha só 130. Forro de porta mista por apenas R$80. Forro de porta maçaranduba só 140. E ainda tábuas de louro canela pelo melhor preço. Dá pra construir ou reformar, gastando muito menos com madeira, com a Madeireira Silva. E atenção, em breve seremos Madeireira Piauí. Venha aproveitar. Avenida Deputado Saltiga, ao lado da Retífica Dois Irmãos e próxima nova Indipec Home Center, bairro Bomba. Tocando tudo, o que toca você, a sua rádio, do seu jeito. Cidade Modelo. Voltamos a apresentar programa Muvuca na Cidade, com Emerson Jaime e João Neto. Bora aqui, ó, seguindo com o programa e vamos falar de promoção, vamos falar dos supermercados, que preço. Atenção, dona de casa, amanhã e sábado, nas lojas do supermercado Que Preço, você vai encontrar, olha só, manga, só 99 centavos a unidade. Mamão por apenas 2,39 o quilo. Melão amarelo quilo por apenas 3,25. Goiaba, só 3,59. Morango, a bandeja de 200 gramas, por apenas 4,45. Cenoura e beterraba o quilo, 2,99. Cebola branca e roxa, cebola branca e cebola roxa, 2,25. Tomate, 2,15. Repolho verde, só 2,79. Essas ofertas no setor de hortifrutis, das lojas do Que Preço. Você não pode deixar de aproveitar, tá legal? Que Preço! Amanhã, sexta, hein, gente? É, amanhã vai estar aberta aí, portanto, as lojas do Que Preço. Amanhã e sabadão também. Corre lá e aproveita! Cuida. Quero mandar um bom dia especial para nosso amigo Mazin Som, no bairro Bomba, ligado com a gente aí ao lado do restaurante do Bel. Muito bem. Cuida. Bora mandar um alô também aqui para o Genilson. Alô, Genilson, da Metalúrgica Genilson, lá na Morada do Sol, cara. Um abraço aí pra você, João. Pensa num cara profissional. Profissional? É, o cara é supimpa, viu? Resolveu o negócio lá ou não? Tá quase resolvido. Valeu, Genilson. Cara, é show de bola. Valeu, um abraço aí pra você. Obrigado aí pela audiência com o nosso programa. É assim, ele fazendo o serviço dele lá e ouvindo a Rádio Cidade Modelo. Não perde, viu? Sempre. Certo, Genilson, um abraço aí pra você. E olha só, João, um vereador de uma cidade paulista foi ler um requerimento. Preste atenção. Eu acho que vou ler o que diz o requerimento dele aqui. Requerimento 276/2016. Requer do prefeito municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Ué, mas médico reside no hospital? Explica melhor. Pode rir. Eu não sabia que médico residia em hospital. E o médico não morava em hospital. Ai, meu Deus, não tem cada vereador nesse meio mundo. Eita, calma não, mundão. Vamos aí, ó, mandando mais mensagem, João. Muito bom dia para Maria José da Chapada do Mucambo. Valeu, Maria, um abraço. Bom dia, João Neto, Emerson Chá. Gostaria de participar do programa, de participar do sorteio. É Graça da Boa Vista. Valeu, Graça. Bom dia. Tem mais gente aqui? Ah, a gente já falou isso aqui, né? Já. Valeu, um abraço aí a Joana, valeu Joana. Um alô também pra Iranilda de Carnaíbas 1, tá ouvindo a gente? Tem mais gente, João? Muito bom dia para Rayana no bairro Passagem das Pedras, ouvindo a Rádio Cidade Modelo. Muito bem, Rayana, tem mais. Epitácio, da Morada do Sol. Ah, valeu, Epitácio, um abraço. Bom dia, Emerson, bom dia. Bom dia. Oi. Aqui é Luzimar Francisca de Queimada Ema. Estou ouvindo o programa. Bom dia. Quero participar do sorteio. Ah, na hora. Um abraço aí pra você. Bom dia. Obrigado pela tua participação. E olha só, gente. Amanhã a gente vai estar com o programa, né? Normalzinho aqui, tá legal? A gente vai estar realizando, portanto, o sorteio aí, ó, da sanduicheira do Café Brumado pra quem tá participando aí. Epa, é assim. Café Brumado pra quem tá participando durante a semana toda, tá legal? Bom, chegando ao final do Muvuca de hoje. Tá legal? Obrigado a todo mundo que estava acompanhando. Na sequência, você vai ficar com o horário eleitoral gratuito e em seguida, Jornal 95. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Um abraço do Emerson Jaime e do João. Valeu, tchau, gente. Bom dia, juízo. Tchau. Passa o vestidinho, né? RS 95 FM. E essa é apaixonada demais. Leandro Cavicciola, vem comigo. A minha ansiedade é de ouvir sua voz. A minha depressão é se não tiver nós. Minha doença é ficar longe de você. As coisas que eu nunca passei, tô pensando em falar o que eu nunca falei. Você não sai da minha cabeça. O cara baladeiro não quer mais sair. Rodinha de amigos não é mais pra mim. Tô mudado. E tudo que eu penso é no nosso futuro. Fazer de tudo pra gente ficar junto. Coração de mão dadas lado a lado. Vem, vem, vem, vem. Se eu pudesse te abraçar em um segundo, dizer as lindas poesias desse mundo, ficar o tempo todo grudado em você. Se o universo conspirasse ao meu confere, a partir de agora, a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei número 9.504/97. Temos um prefeito que já deu o que tinha que dar e o outro é um deputado sem compromisso. Acabou com a saúde de Picos e de todo o Piauí. Picos tem opção. Vote Cacique 23. Cacique vai tirar os cachorros das ruas, vai acabar com cabide de empregos, com as taxas abusivas, vai acabar com a fila da saúde, dar transparência às contas públicas, vai acabar com esses buracos em cada esquina que danifica o seu transporte e vai ainda gerar 2.000 empregos. É 23, é 23, é 23. Para prefeito de Picos, vote Cacique 23. Começa agora o programa da coligação Picos Segue em Frente. Partidos PP, PL e União Brasil. Em cada caminhada, em cada abraço recebido, uma certeza se fortalece. Picos é uma cidade construída pelo trabalho e pela união do seu povo. E é com coração cheio de gratidão que Gil Paraibano visitou cada casa, cada bairro, cada localidade, onde o carinho e o apoio tem sido constantes. A caminhada do prefeito Gil é a caminhada de quem conhece cada canto dessa terra, quem viveu e trabalhou para que Picos crescesse, sempre com responsabilidade e compromisso. E nesse novo mandato, vai contar com a força e a coragem desse jovem destemido, sobrinho do padre Valmir, experiente e competente Ranieri Lima. Chegando nessa reta final, o sentimento é de gratidão, gratidão pelo povo picoense por ter nos acolhido. E podem ter certeza que com Gil Paraibano e Ranieri Lima, vocês não se decepcionaram. Agradeço demais todo o incentivo de vocês durante esses 45 dias de campanha. Isso foi muito importante pra gente, isso nos levantou a cabeça e isso nos deixa confiante para a vitória no próximo domingo. E hoje o deputado Aldo Gil também traz aqui a sua mensagem nesta reta final da campanha. Fala, deputado. Amigos picoenses, estamos na reta final da campanha eleitoral que irá definir os destinos do nosso povo pelos próximos 4 anos. Eu confio no povo picoense, sei que não se deixarão enganar por quem já traiu sua confiança quando geriu os hospitais regionais do estado, especialmente o de Picos, causando tanto sofrimento ao nosso povo. Mas tudo isso você já sabe. Portanto, Picos seguirá em frente, com mais trabalho, com contas em dia e, acima de tudo, com a gestão que tem compromisso com o seu povo. No dia 6 de outubro, vote Gil Paraibano e Ranieri Lima. 11. Muito bem, deputado. Nessas eleições, é mais do que apenas um voto. É sobre continuar acreditando no progresso de Picos, com quem já mostrou que sabe fazer e que tem responsabilidade administrativa, de quem realmente se importa com as crianças, com os homens, mulheres, idosos e com todos os picoenses. E hoje também quem está aqui no nosso programa é a ex-deputada Belê Medeiros. Olá, amigos picoenses. As eleições se aproximam e acho importante, junto com você, fazermos uma reflexão. Você que conhece o Gil Paraibano, ao longo destes 12 anos, quando ele teve a oportunidade de cuidar do nosso município, é inegável que inúmeras Quantas obras impactaram a nossa cidade? Gil Paraibano é o homem certo para cuidar dessa cidade. E agora, ao lado de Ranieri Lima, esse jovem, dinâmico, vai trazer uma grande renovação nessa nova gestão a partir de janeiro de 2025. Portanto, estou aqui para pedir a você esse apoio. Vamos juntos, dia 6 de outubro, fazer o 11, votar Gil Paraibano e Ranieri com o coração. E o prefeito Gil está aqui, reafirmando o seu compromisso. Vamos juntos seguir em frente, trabalhando dia e noite, construindo uma Picos cada vez melhor. Eu confio no povo de Picos e o povo de Picos confia em mim. O povo de Picos tem responsabilidade, Padomi. O município de Picos está tudo em ordem. O município crescendo, o comércio abrindo loja na cidade, abrindo negócio, o povo empregado, quem quer trabalhar tem emprego. Esse ano fomos autossuficientes na agricultura, com um bom inverno, aramos o município todinho. Tô sendo prefeito pelo terceiro mandato. Conta aprovada. Nunca deu polícia, nunca deu processo, com muita honestidade. Eu quero é o bem de Pico, o bem do povo de Pico, o desenvolvimento, o progresso. Estamos com 11 pontos na frente. Dia 6 de outubro, vamos votar em quem já fez e vai continuar fazendo. Vamos votar em quem você conhece, no prefeito presente, que vive em Picos, que você sabe onde mora e tem sempre as portas abertas para cada picoense. Gil Paraibano, o prefeito que Picos conhece. É Gil, é 11. Atenção para o top de 5 segundos. Mais saúde, mais habitação, mais emprego, mais segurança, mais competência. Rádio 15, Picos vai ser diferente com Pablo Santos, prefeito da. Está no ar a Rádio Dr. Pablo Santos 15, o programa do futuro prefeito de Picos, Dr. Pablo Santos. Este é um programa da coligação Uma Nova Picos Está Para Nascer. Olá, amigos de Picos. O dia da eleição se aproxima e nós contamos com você para construir uma nova Picos. Vamos juntos. No 15 pra mudar. Dia 6 de outubro é 15 na cabeça e no coração. 15. Rádio Dr. Pablo Santos 15, para que uma nova Picos possa nascer. Tem a esperança de ver Picos crescer. Esse é o último programa eleitoral de rádio da campanha vitoriosa do Dr. Pablo Santos e Xandu Neri. Por isso, o futuro prefeito de Picos e a vice-prefeita querem agradecer pelo acolhimento, carinho e simpatia recebidos ao longo da campanha. Ao longo de todos os programas da rádio Dr. Pablo Santos 15, o Dr. Pablo falou sobre o seu plano de governo e propostas para a cidade de Picos. O nosso município precisa ser reconstruído e administrado com dedicação, pois há um potencial enorme para ser explorado. Siga essa caminhada política rumo à prefeitura de Picos com muita força de vontade para continuar o meu trabalho. Um trabalho que sempre foi pautado no amor, no respeito e com certeza de que eu tenho mais um sonho a realizar: ver a minha cidade crescer e prosperar. Em mim, você picoense, você vai encontrar um homem humano que olha no olho e que dialoga e que é grato a Deus por conseguir retribuir tudo que eu consegui na vida com muito trabalho. Vote no Dr. Pablo Santos para uma nova Picos. Vote 15. Eleitor, acredite no novo, em quem já tem serviço prestado em favor da cidade, com a promoção de grandes eventos e obras estruturantes, como calçamentos de emendas parlamentares conseguidos pelo Dr. Pablo Santos. Quem já foi prefeito e não fez nada em favor do município não merece uma nova oportunidade. Vote em quem tem as parcerias certas com os senadores, deputados federais, estaduais e o governador. Mostramos que o Dr. Pablo Santos será um político que irá trabalhar em parceria e conseguirá fazer muito mais pela nossa gente. Olha, Jana, eu tenho reforçado por onde ando que a parceria entre a prefeitura sobre a minha gestão e o governo do estado, Picos terá um futuro de grandes realizações. O nosso projeto é trazer mais investimentos e trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. E eu estou preparado para isso. É 15, é com Pablo Santos que eu vou. O Dr. Pablo Santos externa sua gratidão a toda a população picoense. Eu, assim como minha vice, Xandu Neri, e todos que apoiam o nosso time acreditam que uma cidade forte se faz ouvindo a voz do povo e com decisões transparentes e responsáveis. Com esses valores, construiremos uma Picos mais justa e acolhedora. Quero, junto a você, reforçar que a participação, honestidade, solidariedade, transparência e cidadania serão pilares fundamentais da nossa gestão. Uma nova Picos está para nascer. Vote Dr. Pablo Santos. Pablo Santos e Xandu Neri. Vote 15. A vice-prefeita Xandu também estará junto, fazendo de Picos um lugar melhor. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho que recebemos em todos os cantos de Picos. Essa campanha foi feita junto com o povo, ouvindo as demandas, os sonhos e as esperanças de cada cidadão picoense. Vamos trabalhar incansavelmente para honrar essa confiança e transformar nossa cidade. E ela agradece pelo apoio demonstrado por todos ao longo desta caminhada. Estamos prontos para fazer de Picos um lugar melhor para todos. Com fé, determinação e trabalho, vamos avançar juntos. Muito obrigada por caminhar conosco até aqui. No dia 6, escolha o futuro, escolha o 15, para fazermos de Picos a cidade que todos merecem. O próximo dia 6 de outubro é decisivo. É dia da população escolher entre o atraso e o avanço. Não há dúvidas, eleitor. Vote em quem tem serviços prestados em Picos e fará muito mais. Queremos uma Picos mais moderna, humana e desenvolvida. Mas para isso, temos que votar em Dr. Pablo Santos para prefeito e Xandu Neri para vice. Vote 15. E assim que vamos trabalhar para Picos, com organização e planejamento. No dia 6 de outubro, vote 15. Vote Dr. Pablo Santos e Xandu Neri. Vote 15. É 15. Você acabou de ouvir a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei número 9504/97. Cidade modelo. Incomparável. Colégio Machado de Assis informa a hora certa. Agora em Picos, 12:13. Excelência, dedicação e resultados. O Colégio Machado de Assis de Picos é uma das 10 melhores escolas do Piauí, de acordo com dados do INEP Enem 2022, divulgados pelo Jornal O Globo. E os resultados não param por aí. O Machado de Assis é o campeão em aprovações e conquistou pela 8ª vez consecutiva o primeiro lugar geral no Enem Picos. Orgulho de ser um dos 10 melhores do Piauí e o melhor de Picos. Colégio Machado de Assis. Ensino que transforma vidas. Matrículas abertas. 89-3199-0700. Rádio Cidade Modelo apresenta Jornal 95. Jornal 95. A informação com credibilidade no seu rádio. Boa tarde, agora são 12:14. Estamos começando o Jornal 95 desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. No oferecimento de New Motos Honda, que seu sonho de liberdade se torna realidade, você confere as manchetes da edição de hoje. TRF deflagra amanhã a operação Eleições 2024. O foco da ação policial será garantir a segurança e a fluidez no trânsito. Urnas eletrônicas recebem dados dos candidatos para o pleito de domingo durante a audiência aberta ao público. O momento faz parte de toda a programação para as eleições municipais. Moradores do bairro Morada do Sol reclamam que estão há mais de 30 dias com problemas no abastecimento de água. Mais de 80 famílias estão sofrendo transtornos com os problemas em poços que abastecem a região. E cartilha de redação é divulgada pelo INEP. O material procura esclarecer dúvidas sobre critérios que fazem um texto ser bem qualificado no Enem. Você vai conferir também que 3 sessões eleitorais mudaram de endereço aqui em Picos. As mudanças ocorreram na Lagoa do Barro, Cidade de Deus e centro da cidade. E você vai conferir também que o Instituto Opinar divulga nova pesquisa que mostra Pablo Santos na liderança aqui em Picos. E hoje vamos entrevistar ao vivo aqui na bancada do Jornal 95 o candidato a prefeito pelo MDB, o doutor Pablo Santos. Os detalhes destas e outras